Olá, olá, muito boa noite, caríssimos ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma emissão do programa Outra Margem. Hoje é dia 28 de abril de 2010, eu sou o Carlos Bonaparte e acredite, é um prazer imenso estar consigo deste lado, para si que está desse lado. Hoje, dia 28 de abril, eu quero apresentar as minhas sinceras desculpas pelas emissões da passada semana. Dia 21 de abril foi uma emissão em que praticamente estive ausente e dia 22 nem houve emissão do Outra Margem. Por motivos de saúde não pude estar presente e por motivos de saúde também no dia 21 estive aqui, enfim, no limite. Aliás, depois do dia a seguir não pude sequer levantar-me, enfim. São as diabruras da vida, mas o mais importante é que hoje cá estou eu de novo com energia em alta e para lhe dizer o seguinte: amanhã vai ser publicada aqui na Antena Web uma lista com as novas com os novos programas, com as alterações que se vão apresentar. Posso dizer assim, dados atualizados ao minuto, temos atualmente, ora, deixa cá ver, 41 horas e 15 minutos de novos programas para lhe apresentar a partir do próximo dia 3 de maio. Já viu? 41 horas e 15 minutos, atualmente nós temos 51, vamos lhe apresentar quase o dobro. Portanto, são coisas fantásticas, vai acontecer muita coisa por aqui, há uma enorme diversidade de programas aqui na Antena Web. Mas há um programa que vai findar, e é já amanhã, é o programa Outra Margem, que vai deixar de ir para o ar e vai passar a ser substituído por um outro, à quarta-feira, entre as 21 e 24. Joana Santos, e eu já agora vou cometer a exclusividade de passar aqui esse reclamo. Exclusividade, um bocadinho. Vou já abrir um bocadinho o véu e vou passar já agora esse reclamo. As suas noites na Antena Web estão melhores do que nunca. Às quartas-feiras, entre as 21 e 24, Joana Santos traz-lhe uma noite para todos. Música, boa disposição, histórias de vida, curiosidades, muita coisa que há para descobrir e para viver nestas noites entre todos. Às quartas-feiras, entre as 21 e 24, só aqui na sua rádio Antena Web. É bem verdade, as noites de internet estão melhores do que nunca. É que este não é o único programa que vai passar aí para o ar à noite, aqui na Antena Web. Vamos ter programas de documentários, vamos ter programas de... Enfim, quanto a quinta-feira, já sabe, quinta-feira há o live, não é? À segunda-feira vai também passar a haver concertos aqui na Antena Web. A segunda edição, digamos assim, ou a primeira, neste caso, do live, que vai passar então a ter duas edições semanais. Enfim, como já pude perceber, há muita coisa aqui que vai acontecer de novo. Portanto, já sabe, fique atento. Amanhã, aqui na Antena Web, vamos divulgar, ao final do dia de amanhã, vamos divulgar, então, uma lista com as novidades, com os novos programas que vão, então, passar a ir para o ar. Só posso dizer uma coisa. 7 horas e meia de novos programas foram garantidas hoje. Portanto, já viu que há aqui boas coisas para... Aliás, coisas boas a acontecer. Ora bem, vamos nesta emissão ficar com música. Só temos um pedido também. É curioso, porque isto parece que estavam a adivinhar. Só temos um pedido para a emissão de hoje. O pedido de Débora, mas isso é daqui mais para a frente. Para já, eu vou trazer à antena... Vou trazer à antena três temas para abrir esta emissão. Vou trazer primeiro um tema dos Yazoo, chamado Only You, um tema, enfim, bem bonito. Vamos depois ficar com, isto é uma recordação daquelas que sabe mesmo bem, vamos ficar depois com Rui Veloso e Porto Sentido, e vamos acabar com uma melodia fantástica também, chamada Words Don't Come Easy, a música de F.R. David, e é então com estas três musiquinhas que arrancamos para a emissão de hoje do Outra Margem. Looking from a window above, it's like a story of love. Can you hear me? Can Quer que esteja, esteja com a Antena Web. Quem vem e atravessa o rio, junto à Serra do Pilar, vê um velho casario que se estende até ao mar. Quem te vê ao vir da ponte, és cascata sanjoanina, erigida sobre um monte, no meio da neblina. Ruelas e calçadas, da ribeira até à foz, por pedras sujas e gastas, e lampiões tristes e só. Esse teu ar grave e sério, rosto de cantaria, que nos oculta o mistério dessa luz bela e sombria. Ver-te assim abandonado nesse timbre pardacento, nesse teu jeito fechado, de quem mói um sentimento, e é sempre a primeira vez em cada regresso a casa, rever-te nessa altivez. nesse timbre pardacento, nesse teu jeito fechado de quem mói um sentimento. E é sempre a primeira vez em cada regresso a casa, rever-te nessa altivez de milhafre ferido na asa. Antena Web, rádio à sua medida. Volta nesta emissão do programa Outra Margem para o dia de hoje, ou para a noite de hoje, que é 28 de abril de 2010. Eu vou estar consigo até às 22 horas, ou bem perto das 22 horas. Há pouco disse-lhe que tínhamos um pedido apenas para realizar, e vou pedir desculpa à nossa ouvinte Carmen da Venezuela, que nos escreveu no dia 24 de abril para nos pedir Isabel Pantoja. Vamos ouvi-la, mas antes vamos ouvir Fred Fox com o tema Vem Ser Feliz Comigo. É um pedido de Débora Amorim da Maia, que nos escreveu e que nos pediu então esta música. Muito bem, ela irá então passar aqui na Antena Web já a seguir. Fred Fox Fox com o tema Vem Ser Feliz Comigo. Vamos depois ficar então com Perdona de Isabel Pantoja. Nossa ouvinte Carmen da Venezuela, para quem manda um forte abraço. Não pediu propriamente nenhum tema, pediu apenas uma cantiga de Isabel Pantoja. Depois vamos então passá-la e vai então a seguir a Fred Fox. Vamos depois de ouvir Isabel Pantoja ficar com a voz da fantástica Joana, ela que cantou na passada edição do Festival Eurovisão e que representou muito bem, representada a Finlândia. Vamos então ficar com estes três temas. Vamos ouvir... Vamos ouvir estes três temas, então, de Fred Fox, o tema Vem Ser Feliz Comigo, depois Isabel Pantoja com o tema Perdona, está-me aqui a escapar, e vamos ficar depois com Joana e o tema It Is True, Is It True, um tema que então participou no Festival da Eurovisão no ano passado. Depois eu volto, vou trazer-lhe algumas curiosidades, como aliás já vem sendo costume. Enfim, é com alguma amargura que vejo aproximar-se o final do programa, Outra Margem, mas assim tem de ser. As curiosidades vão continuar, os pedidos também vão continuar, mas a Outra Margem, esse vai ter o seu final amanhã. Mas enfim, é a vida. Vamos à música, eu volto daqui a alguns instantes. Até já. www.radioantenaweb.info. Este é o site da sua melhor sintonia. Throw it away. La música es de Eros Ramazzotti, é aquela que nos vai levar de encontro ao intervalo nesta emissão do Outra Margem, que hoje, como é habitual todas as quartas-feiras, só dura 60 minutos. Depois de regressarmos do intervalo, eu vou então trazer-lhe as curiosidades principais do dia, podemos dizer assim. Vamos então ficar com La música es de Eros Ramazzotti, depois um curtíssimo intervalo e eu volto para então trazer curiosidades e mais música. Fique bem, fique com a Rádio Interweb. Até já. Thank you. musicales. Escucho ahora el ruido de la calle donde he nacido. Mi madre cuántas veces me ha convencido, pero es más fuerte el grito de libertad. Y bajo el cielo, el sol haciendo un guiño, hará que se acaloren esos niños que no se cansan de jugar al balón. Y siento ahora cantar en dialecto, y luego escucho la lluvia y el viento. Es volver al ayer, es la magia que siento. Música de donde sales, de dentro de mí, es parte de mí. La siento en mí. Puede hacer cambiar las ideas de la gente, la mentalidad del que escucha y que no siente. Antes que esta tierra sea una gran fosa, y antes que la nada sea su grandiosa. No puede nunca imaginarse. Porque en cada ser, en cada corazón, hay un latido de vida y de amor. ¿Qué música es? Música es.

braços por arrimar poemas que nunca inventar. Quem nos pôs assim? A vida esgada. Quem te levou, roubou uma alma, mas de ti não sabe nada. Não há que esconder. Se há palavras, amar ou sofrer, ocultar sentidos, fingir que não há. Há dias perdidos entre cá e lá. Há uma que não te cantar, versos por rimar poemas que nunca inventar. Quem nos pôs assim? A vida rasgada. Quem te me levou, roubou uma alma, mas de ti não sabe nada. Cá estou eu de volta para a segunda parte do programa Outra Margem. Sabe que voz é que acabou de ouvir? Acabou de ouvir a voz de Filipe Azevedo, a extraordinária cantora portuguesa que vai representar Portugal em Oslo em maio, ou seja, já não falta muito, no Festival da Eurovisão, ano de 2010. Vamos ser representados por esta fantástica cantora, esta fantástica jovem cantora que conta apenas 18 anos de vida, mas uma voz verdadeiramente impressionante. Vamos agora ficar com mais música, mas eu tenho algumas curiosidades para lhe trazer. Sabia que, por exemplo, em 1902, mais precisamente a 28 de abril desse mesmo ano, nascia um dos maiores nomes a nível mundial do futebol? Estou a falar do Manchester United, um dos maiores clubes do mundo do futebol. Em 1916, nascia Ferruccio Lamborghini, ele que foi fundador, digamos, da marca Lamborghini, uma marca de automóveis. Quem faleceu, aliás, quem também nasceu a 28 de abril foi Saddam Hussein, o ditador iraquiano que, entretanto, depois foi homicidado, para todos os efeitos, no ano de 2007. No ano de 1945, Adolf Hitler casava-se com Eva Braun, Eva Braun num bunker, enquanto que no mesmo dia, isto é interessante, num dia o casal, num dia um ditador casava-se e no mesmo dia do mesmo ano outro ditador morria. Dois aliados, estou a referir-me, como é lógico, a Adolf Hitler e a Benito Mussolini, que foi assassinado juntamente com a sua amante, também no mesmo dia, 28 de abril de 1945. E bom, foram estes os acontecimentos que marcaram, ou alguns dos acontecimentos, foram muitos, mas foram estes alguns dos acontecimentos. Por exemplo, outro acontecimento que se deu no ano de 1949 foi a largada de vários, agora está-me a faltar a palavra, não é expeditores, aqueles que vão para uma expedição, pronto, partiu uma expedição, creio que com 6 elementos, no ano de 1959, desde o Porto de Calau, no Peru, até à Polinésia. Foram 101 dias de uma interessantíssima viagem. Enfim, aconteceu muita coisa à volta do mundo, sei lá, em 1748, se não estou em erro, Maryland tornou-se em mais um dos estados da recém-formada União dos Estados Americanos, ou Norte-Americanos, o atual United States of America. E bom, vamos então continuar com música. Vamos agora ficar com três musiquinhas mais calminhas. Primeiro com Mônica, de Oli Martin. Depois, como não poderia deixar de ser, com Kati Kovács e o tema A Festus A Keksvek. E por fim ainda a música de Adriana e o tema Em Contramão. Eu volto para as despedidas até daqui a alguns minutinhos. Als ich im vergangenen Jahr auf der kleinen Insel war, da sah ich sie. Sie trug Blumen in der Hand und ging so wie ich zum Strand, da sah ich sie. Jeder wollte mit ihr gehen, denn sie war so wunderschön wie keine zuvor. Doch nur mir gab sie ein Wort. So kam es, dass ich sofort mein Herz verlor. Als ich wieder von ihr fuhr, dachte ich an eines nur, an Monika. Denn ich kriegte keinen Gruß und auch keinen Abschiedskuss von Monika. Ja, ihr war das Herz so schwer und so sah ich sie nicht mehr. Nun schrieb sie mir, komm zurück im nächsten Jahr. Dann wird alles, wie es war, ich glaube dir. kislányhoz egyszer egy látogató jött, aki egy festményt hozott magával a karján. Elmondta a kislánynak, hogy ezt a képet ő festette régen. Festett még sokat, mégis ez a legkedvesebb, és ezért ezt az egyet bárki is kérte tőle, sosem adta el, pénzzel nem tudta ezt megfizetni senki. Hírt hallott egy barátjától, egy szomorú kis leányról, s elhozta a festmény, az ára csak egy mosoly. A kislány erre csendes szóval így válaszol: nagyon köszönöm a képet, s azt, hogy így kedves volt, de a festményért kár, hisz örömet e kép számomra nem sokáig jelent már, az időm lassan lejár, mert mióta sorsom így az ágyamhoz köt, csak a fecskepészket figyelem. Festő sajnálta, hogy műve ennyit ér, elment s elvitte a csodálatos festményt. S csak arra gondolt, vajon mit tegyen, hogy a fecske pár még télen is ott őrizze a fészkét. A kislány elfeledte gyorsan ő, nézte az ablakon át azt a karcsú fecskepárt. A szemközti ház ereszére hullott már, el is repül messze délnek minden vándormadár. Távol jártak, mint a fecskék, de az a kettő itthon maradt, őrizni a fészkét, s a kislányban a és egyre jobban hitte, el sem szállnak talán. Lassan meggyógyul, és egy napon már lábra is áll, és az első rövid útján, ott lenne a havas utcán, a fecske fészket nézte meg a szemben lévő ház falán, és akkor jött csak rá, hogy festve van a fecske. Próxima estação, Antena Web. Vou andar sozinha pela rua. Vou andar e vou chamar-me tua. Vou andar nua sem vestir o medo de te amar. Vou andar esse caminho longo que me leva a percorrer o teu corpo, e não vou correr para nunca te perder desse caminho. Vou andar e nunca vou correr para não te perder, não te perder. Vou andar e nunca vou correr para não te perder, não te perder. pelas ruas e estradas em contramão, contra o medo. Vou andar e nunca vou correr para não te perder, não te perder. Vou andar e nunca vou correr para não te perder, não te perder. Bom, cá estou eu, passar outra vez o tempo. Enfim, isto é o que faz ter tanto gosto naquilo que faço que não me dou mesmo conta do tempo. Já passei algum tempo, é verdade, mas permita-me só ouvir dizer que foi um prazer imenso estar consigo nesta emissão. Eu sei que hoje se calhar estive com uma energia acima do normal, pois é verdade, acredito que eu estou mesmo muito, mas muito feliz com o que está para chegar aqui na Antena Web. É inevitável, eu não consigo estar... Eu estou aqui cheio de energia, acredito sim, estou mesmo cheio de energia, ansiosíssimo que chegue o que... Enfim, o que há para chegar de novo aqui na Antena Web. Vou terminar com uma musiquinha engraçada que a mim me diz bastante, já vai perceber porquê. A música chama-se Ein bisschen Gute, Ein bisschen Bonaparte. Ora, por à parte, tem tudo a ver comigo. É desta maneira que vamos encerrar esta emissão. Uma cantiga alemã, cantada por uma cantora que geralmente cantava em francês. France Gall, Francesca Galliani, se não estou em erro. Eu sei que é Francesca, agora já não sei o número do Gall. Mas pronto, é um diminutivo interessante, France Gall, que ela escolheu. E então, é mesmo este o tema que nos vai fazer encerrar esta emissão do Outra Margem, emissão número 20, e com muita pena minha está então a chegar ao seu final. Bom, eu volto amanhã serão 90 minutos, Da minha parte é tudo hoje. Fique bem, fique com a Antena Web. Um forte abraço. Até amanhã. Ein bisschen Geist, ein bisschen Mut an meiner grünen Seite, ja, das wäre gut. Ein bisschen Goethe, ein bisschen Bonaparte, so soll er aussehen, der Mann, auf den ich warte. Ein bisschen Mut, ein bisschen Geist, wenn ich nur wüsste, wo er wohnt und wie er heißt. Einer hatte starke Arme, doch er war kein großes Licht. Der andere hatte sehr viel Köpfchen, doch ein Mann, das war er nicht. Ein bisschen Goethe, ein bisschen Bonaparte, so soll er aussehen, der Mann, auf den ich warte. Ein bisschen Mut, einer, der war deutscher Meister, doch zum Küssen viel zu scheu. Der andere war ein Casanova, demzufolge auch nicht treu. Ein bisschen Goethe, ein bisschen Bonaparte, so soll er aussehen, der Mann, auf den ich warte. Ein bisschen Geist, der Mann, auf den ich warte.